sabes ouvir. Porque é no escuro que te sentes melhor. Quase te acorda, mas não sabes sentir. Quase te cana, mas não sentes calor. Há qualquer coisa que te faz duvidar e desconfias do que vem a seguir. O mundo voa, mas preferes ficar. A luz acorda, mas decides dormir. E dormes tu sem chamar a atenção. E durmo eu por te ver a dormir. Talvez por dentro não mate um coração. Talvez a chuva tenha a insistir. Mas se eu me abraçar o meu chão, eu sei que não vou querer desistir. Que o vento bate forte o meu coração e vai bater até eu cair. Enquanto bate não me sei a razão, não vou descer abaixo de mim. Por isso bate forte o meu coração. Bate, bate dentro de mim. Bate, bate dentro de mim. Bate forte o meu coração. O regresso ao rock de Tiago Betancourt na nova canção chama-se Trégua. Na próxima hora, depois das 8, em Um Dia no Mundo, vamos ouvir Order. Order. Mundo, Portugal, notícias, canções, pessoas, vida, património, rádio, Antena 1. Às 8 nas notícias. Associações ambientalistas têm posições diferentes sobre o estudo de impacto ambiental do futuro aeroporto do Montijo. A Agência Portuguesa do Ambiente deu luz verde à construção com condições. Saiba o que está em causa daqui a pouco, às 8 da manhã. Antena 1. Antena 1. Claro que no Portugalex não escaparam ao Halloween, mas há mais para ouvir com António Machado e Manuel Marques. Agora ou sempre quiseres, o Portugalex em antena1.rtp.pt. Joana Alegre, filha do histórico socialista Manuel Alegre, participou no concurso de talentos The Voice e impressionou bastante o júri. Em estúdio para comentar a atuação da filha temos o próprio Manuel Alegre. Bom dia, ficou orgulhoso? Sinceramente, já estou farto destes concursos de talentos. Haverá ainda algum português que não tenha ido cantar a um? Acho que a RTP devia deixar-se disso e transmitir mais touradas. Mas tem medo do PAN? Toda a gente tem miúfa do PAN? Menos eu. Olha! Ali vai uma paradinha. A perdiz aqui no estúdio, mas tenho a certeza... Absoluta! Olha! E ali vai um javali! Já estás! Bom, temos de interromper aqui esta entrevista porque ainda não abriu a época de caça aqui no estúdio. Walter, estás bem? É hoje o tradicional Dia das Bruxas, ou Halloween, mas o Portugalex faz questão de recordar que a época da caça às bruxas ainda não está aberta, a não serem algumas distritais e concelhias do PSD. E por falar em PSD, temos hoje connosco o aspirante à liderança do partido, Luís Montenegro, que esta semana disse que o novo programa de governo é um susto. Muito bom dia, vejo que já está mascarado para logo à noite. Bom, relativamente a essa matéria, devo dizer que sim, estou mascarado. Mais concretamente, de monstro do déficit. É isto que assusta verdadeiramente os portugueses, a par do fantasma da abstenção. Procura um banco que lhe ofereça um aconselhamento personalizado e soluções tecnológicas inovadoras? Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bancobcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. Oh,

Não te basta em mim, cantou Tony Carreira. E agora vamos ficar com o Pedro Abrunhosa. Logo a seguir vem a Marisa, também o Paulo de Carvalho e os Azeitonas com Quem És Tu Miúda, e também o Jalimbar, Deixa-me Olharem. Muito bom dia, boa continuação desta quinta-feira e tudo cá de bom para vós, já que a escuta dará consigo. Yeah. pé de mim. Fico na lua, são mesmo as estrelas, sabe que eu sou tua, sou tua. Sempre que te vais estas ondas de saudade do teu amor, espero sempre por ti. Quero que saibas que a mais ninguém me entreguei assim. A mais ninguém me entreguei. Os teus olhos para encontrar os tesouros que eu já vira no teu olhar de luz quando estás ao pé de mim. Falta que me fita só, que eu não posso ver.

quem é. Há certos momentos em que eu acho que não passas de um golpe baixo, da fantasia de um pobre coração. Acabo eu de sentinela, por mais preta na janela. Horas e 53 minutos e acabamos de ouvir os Azeitonas com Quem És Tu, Miúda. E agora vamos ficar com Jaleimar, Deixa-me Olhar, e logo assim vamos ter uma pequena página publicitária. Muito bom dia.

Vocês sabem que no dia 9 de novembro há uma grande festa organizada pela Rádio Arc-en-Ciel na Sala Montesson em Saint-Jean-Blanc e que a convidada dessa festa vai ser a grande artista Maria Lisboa. Então tome nota, é no sábado 9 de novembro na Sala Montesson em Saint-Jean-Blanc com a Maria Lisboa e o baile vai ser animado pelo grupo 25 de Abril. A entrada é só de 12 euros e 10 euros para todos os sócios da Rádio Arc-en-Ciel. Maria Lisboa pela primeira vez em Orleans com seus bailarinos é no dia sábado 9 de novembro na Sala Montesson em Saint-Jean-Blanc, uma festa organizada pela Rádio Arc-en-Ciel. A Maria não vai com todos, mas nós podemos ir ter com ela, não é? Então contamos com vocês. São 10 horas e 3 minutos, exatamente, e acabamos de ouvir aqui esta pequena página publicitária, portanto não se esqueçam de passar pela sala de Montesson no dia 9, que estamos lá, estão com uma grande festa, com a Maria Lisboa, que vai estar connosco, e então venham até lá, não percam, venham até lá, reservem as suas mesas e venham até lá ter connosco, porque vai ser um bom espetáculo, que ela faz sempre bons espetáculos. E é a primeira vez que está cá em Orleans, então venham até lá e passar uma noitada connosco e ajudar a rádio, claro, e também passar uma boa noitada com a Maria Lisboa e com a orquestra 25 de Abril para animar o baile até à madrugada. Então, para que estamos a falar na Maria Lisboa, vamos aqui ficar com a Maria Lisboa já a seguir esta pequena página publicitária que tivemos agora e vamos ficar com a Maria Lisboa então e vou dedicar já agora, vou aproveitar para dedicá-la ao Jerome, da parte do Jerome para a sua mãe e para todos os animadores, então para ele também muito bom dia, para a sua mãe também muito bom dia e para todos vós que estamos aí desse lado, à escuta da Rádio Arc-en-Ciel, muito obrigado por estarem aí desse lado, que é sempre assim, com o melhor da música aqui todas as quintas-feiras, nas manhãs de quinta-feira, que é sempre assim, das 9 ao meio-dia. Então, vamos lá ouvir mais uma vez a Maria Lisboa. Convidar-me, puxas-me para ti. Deves sumir, pois gosto de dançar contigo. E quando danças, sabes-me envolver. E no salão para tudo a ver. Chego a esquecer-me que em teus braços corro perigo. Tu conheces os meus pontos fracos. Eu não sei como sei de ocultar. O meu mal é que os homens velhacos quase sempre são bons. Dançar. Tira a mãozinha daí. Já sei que é bom, mas não é para ti. Tira a mãozinha daí. Já sei que é bom, mas não é para ti. Se me queres para teu par, porta-te bem, trata de dançar. Tira a mãozinha daí. Já sei que é bom, mas não é para ti. Tira a mãozinha daí. Já sei que é bom, mas não é para ti. Tira a mãozinha daí. Já sei que é bom, mas não é para ti. Se me queres para teu par, porta-te bem, trata de dançar. Tira a mãozinha daí. Já sei que é bom, mas não é para ti. Um passo para a frente, um passo para trás. Para lá e de repente, uma volta darás. Um passo para a frente, um passo para trás. Para lá e de repente, uma volta darás. Ai que bem, que bailas, velhaco. Eu quero falar contigo. Ai que bem, que bailas, velhaco. Que importa que seja um brilho. És atrevido como eu nunca vi. Vais convidar-me, puxas-me para ti. Eu deixo-me ir, pois gosto de dançar contigo. Quando danças, sabes-me envolver. E no salão para tudo a ver. Chego a esquecer-me que em teus braços corro perigo. Tu conheces os meus pontos fracos.

silêncio, há lágrimas cansadas na rua do silêncio, é sempre noite escura. Apressemos a partida. Aceita o meu desafio. Embarca neste navio rumo ao sonho e ao futuro. Corta comigo as amarras que nos prendem como garras a um passado tão duro. Corta comigo as amarras que nos prendem como garras a um passado tão duro. Kátia Guerreiro cantou As Asas e mais atrás tivemos o João Braga na Rua do Silêncio. Dois grandes fados, dois grandes vozes, dois grandes fadistas. Para vós, todos que gostam de fado e não só. E então, são 10 horas e 16 minutos. Passam 16 minutos das 10 e vamos continuar com mais música e vamos ficar agora com o Rui Veloso, com o Primeiro Beijo. Logo a seguir vem também os Vítor Gomes com os Siderais, juntos outra vez. O Vítor Gomes, que era o vocalista do conjunto académico João Paulo, dos anos 60. E esta é uma canção também dos anos 60, que vamos ouvir já a seguir, e depois vamos ter muita música e também logo a seguir umas dedicatórias que eu tenho aqui para fazer. Então vamos lá ficar com o Primeiro Beijo do Rui Veloso e logo a seguir o Vítor Gomes com os Siderais, outra vez juntos.

Parabéns, parabéns, cantou Jorge Ferreira para a senhora Isaura, da parte da senhora Esperança e da minha parte também, porque é a minha mãe, então, que fez ontem anos, para ela mais um ano de vida, e assim, todos os anos, é sempre mais um. Então, um grande beijinho para ela e tudo cada bom, muita saúde sobretudo, e muitos anos de vida, claro. E agora vamos continuar com mais uma dedicatória. Esta também vou dedicar à dona Teresa, que deve estar à escuta, penso eu, e vou-lhe aqui dedicar uma bonita canção da Maria Teresa também. E já agora é mais uma dedicatória também para a dona Teresa, que está sempre à escuta da Rádio Arconciel. Então, para ela vai ser a Maria Teresa também. Perder-me na cidade para nunca mais te encontrar. São assim as minhas noites, desde o dia em que te foste, e a canção é sempre igual. A noite já fechou, a música parou e eu só penso em ti. A tristeza entrar, tento sorrir com os amigos, mesmo por dentro a chorar. Também, que está à escuta, penso eu, como sempre, à escuta da Rádio Arconciel. Então, e agora, como estamos nos dedicatórios, vamos aqui dedicar mais uma canção, e esta vai ser Carlos do Carmo com O Homem da Cidade, e é para o Sr. Braga. O Sr. Braga também está à escuta, então para ele, muito bom dia, tudo cá de bom, e muita saúde também. E então vamos ouvir o Carlos do Carmo com O Homem da Cidade.

deixar tudo quanto existe para o fazer feliz. A noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também. Pensando agora naquela cena que na estranja vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve e vem de vez. Vamos brindar com vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde Paulo Alexandre cantou Vinho Verde, Verde Vinho, para o Sr. Luís Gonçalves. E agora vamos continuar e vamos aqui ficar com, vamos ficar aqui com os Santa Maria, voltar atrás no tempo. E depois vou ter mais uma dedicatória, que ainda não encontrei aqui a música que me pediram, mas eu vou já encontrar e vou já mandá-la a seguir. Então, muito bom dia a todos e até já. Consigo pensar. Fui tão São 10 horas e 48 minutos e agora sim vamos ter que ter mais uma bonita canção do Leandro, que vai ser para o João que vai dedicar à sua esposa, que faz 2 anos, o João, que toda a gente conhece, ou de algumas pessoas conhecem, que era o cozinheiro da cabana aqui há 1 ano atrás. Então, para ele, tudo cá de bom, para a sua esposa também, os parabéns da minha parte e da toda a Rádio Arconcelho. Então, para o João, da parte do João, para a sua esposa, vamos ficar aqui com o Leandro, que vai aqui ouvir aqui uma bonita canção para ele, que ele me pediu. E então vamos lá ouvir esta bonita canção do Leandro para o João, da parte do João para a sua esposa. Era mentira, cantou o Leandro para o João, para a sua esposa, que ofereceu esta bonita canção à sua esposa. E era mentira, porque ele gosta muito dela também. Então, para eles os dois, tudo cá de bom, muita saúde e muitas alegrias. E muita saúde sobretudo, e tudo para ele e para vocês todos que estão aqui à escuta da Rádio Arconcel. E agora vamos ficar com mais uma dedicatória, e esta vai ser para o Sr. Joaquim e o Sr. Joaquim Gonçalves Ribeiro, também, que está à escuta todas as semanas, e para ele vai ser Tempos que já lá vão. Pois é, é assim, a vida passa. E então para ele vai ser o Manuel de Almeida, com os Tempos que já vão, para o Sr. Joaquim, também, que está ali para os lados de São João de Belão à escuta. Muito bom dia para ele também, e tudo cá de bom, muita saúde sobretudo. Fadistas do passado que no fado deram brado, na boêmia e no tacão. Oh, fadistas do passado que no fado deram brado, na boêmia e no tacão. As coloridas touradas e as noitadas bem passadas são tempos que já lá vão. As coloridas touradas e as noitadas bem passadas são tempos que já lá vão. Fidalgos, aventureiros, goleiros e toureiros, gente nova, gente fixe. Fidalgos, aventureiros, goleiros e toureiros, gente nova, gente fixe. Balão nas traquitanas, com ciganas levianas, para as adegas de carriche. Balão nas traquitanas, com ciganas levianas, para as adegas de carriche. As severas com os artistas, guitarristas e fadistas e vaias de cachoné. As severas com os artistas, guitarristas e fadistas e vaias de cachoné. Os fidalgos mais rampoias mandam bater as tipóias para a abertura da água pé. Os fidalgos mais rampoias mandam bater as tipóias para a abertura da água pé. Entre os visadores, cantadores, brilhadores, ao fim dar a desgarrada. Entre os improvisadores, cantadores, brilhadores, ao fim dar a desgarrada. Por causa do rufião há discussão e confusão, resolve da bufetada. Por causa do rufião há discussão e confusão, resolve da bufetada. Que é feito o nosso fado, que deu brado no passado, nos vai a falar calão. Que é feito o nosso fado, que deu brado no passado, nos vai a falar calão. As coloridas toiradas e as noitadas bem passadas são tempos que já lá vão. Passadas, são tempos que já lá vão. São tempos que já lá vão, cantou Manuel de Almeida para o Sr. Joaquim. E agora vamos ficar com o André Sardé, com a balada da Estrada do Sol. E vou dedicá-la aqui a todos os doentes e todos os ouvintes da Rádio Arconcel, para também para todos os animadores, e a da parte da Maria do Céu, que ligou às tantas para dedicar uma música a todos. Então, para ela também, muito bom dia. E tudo cada um muita saúde. Sigo a estrada que me vai levar ao sol. Há sete dias que caminho sem parar. Sou uma criança com licença para sonhar. Leio histórias em sorrisos de embalar. E vou pedir ao Deus do Sol para me adotar. Mais me abandonar. Afinal, o sol também é meu. outro meter. Nesta estrada o cansaço não existe. O fim está longe, mas o corpo não desiste. Levo nos braços a guitarra para tocar. Tenho por coro a velha estrela polar. E vou pedir ao Deus do Sol para me adotar. Perfilhar-me e nunca mais me abandonar. Afinal, o sol também é meu. Quero o raio que só ele prometeu. E vou pedir ao Deus do sol para me adotar. Perfilhar-me e nunca mais me abandonar. Afinal, o sol também é meu. Quero o raio que só ele prometeu. André Sardé cantou a balada da Estrada do Sol. Bonita canção aqui ao vivo deste grande compositor e cantor que é o André Sardé. E agora vamos ouvir mais uma música, e vai ser Os Golpes com Olá Senhora, e depois vou também ter aqui a rubrica da recordação. Vou aqui recordar uma pessoa que nasceu no dia do programa, no dia 31 de outubro, que é hoje. Hoje estamos já 21 de outubro, 31 de outubro do ano 2019. Temos no fim do mês, hoje é fim do mês, amanhã é dia feriado, dia Todos os Santos. Então, vamos lá ouvir esta canção dos Golpes, esta banda que já não existe também, mas que cantava umas canções mais ou menos bonitas, muito bem bonitas até, como esta, Vai Lá Senhora, que é o título desta canção. Então vamos lá e depois logo a seguir vamos ter a recordação do dia. Muito bom dia a todos, boa quinta-feira. seu par. Olá, senhora, venha escolher seu par, vai escolher seu par, alguém para amar, quem sabe? Então, olha, é uma ocasião boa, era ir ali à festa, venha à festa do 9 de novembro, como há um grande baile, uma grande festa, nunca sabe, venha lá escolher seu par, pode ser que, para quem está à espera, não é? E quem procura um par, olha, é a ocasião de passar por lá e escolher seu par, quem sabe? Então, não, estou a brincar, mas quem sabe, nunca sabe, não é? A vida é assim, é feita de surpresas e alegrias, portanto, nunca sabe. Mas não, estou a brincar. Era o título da canção dos golpes aqui, Vá lá, senhora, venha escolher o seu par. E agora vou então aqui de recordar uma pessoa que nasceu no dia 31 de outubro, que é o dia do programa de hoje. E então hoje vou-vos aqui falar do Marcel Van Basten, mais conhecido por Mark Van Basten, que nasceu em Utrecht, na Holanda, a 31 de outubro de 1964, e que é um ex-futebolista e treinador neerlandês. Atualmente é auxiliar no AZ Alkmaar. O seu pai, que também tinha sido jogador de futebol, estimulava os seus filhos a seguirem a mesma carreira. O jovem Van Basten, para aperfeiçoar, começava a desenhar e descrever os desenhos das jogadas dos seus principais ídolos, que era o Johan Cruyff e o francês Didier Deschamps. E foi no clube do Cruyff, o Ajax, que começou a sua carreira em 1982. Sua estreia não podia ser mais simbólica ao entrar em campo para substituir o próprio Cruyff, e ainda marcou um golo. E não seria apenas naquela partida que ele vinha a substituir o grande craque do seu país, mas também para dar muitas alegrias ao coração dos adeptos do Ajax e da seleção neerlandesa, pela qual se estrearia já no ano seguinte. Dono de uma grande noção de posicionamento, postura imponente e elegante, e velocidade, espírito coletivo, e além disso, um enorme faro de golo. Van Basten construiu logo a sua primeira temporada profissional no campeonato neerlandês, e logo a seguir vem mais dois factos que apareceriam sobretudo na sua amizade com o colega Frank Rijkaard, e a sua fragilidade nas suas pernas longas e de pouco músculo. o que logo foi notado pelos adversários. Com eles, irritava-se com facilidade, começando por retribuir as pancadas que sofria. Com o Ajax, foi novamente campeão nacional na sua segunda temporada e a última de Cruyff como jogador do clube. A conquista foi seu ápice no Ajax, por ser o melhor artilheiro do campeonato neerlandês em 1984. Com isso, chamou a atenção ao AC Milan, a tradicional equipa italiana que vinha se reengrando uns momentos muito, muito ruins no início da década, e que também provou duas passagens pela segunda divisão. O clube italiano contrataria outro compatriota holandês, que era o Ruud Gullit, e ambos demonstraram logo a seguir na primeira temporada, ambos que trouxeram outra vez de volta à equipa o campeonato, encerrando assim um jejum de 9 anos, com ele a marcar no jogo de praticamente definido, que definiu o campeonato, e que era uma vitória fora de casa contra o concorrente direto, que era o Nápoles de Maradona. Essa dupla viraria a passar a ser um trio quando chegou o novo reforço vindo também da Holanda, que era o seu ex-colega do Ajax, o Frank Riscardi. E o final da temporada foi coroado com o inédito título do seu país, que foi o europeu. E o craque, a sua primeira bola de ouro como melhor jogador do continente. Embora já sofresse dos seus tornozelos no Milão, foi no clube italiano que se consagrou mundialmente. A segunda temporada ajudaria a equipa a quebrar outro jejum que completava 20 anos, que era o título da Taça dos Campeões Europeus da UEFA. Na temporada seguinte, de 1989-90, o neerlandês consagrou-se ainda a ser mais campeão, por conseguir 2 vezes seguidas a Taça dos Campeões Europeus. Para completar, Van Basten finalmente conseguia ser outra vez o artilheiro, o melhor marcador, se querem assim, na Série A, embora o título tenha ficado no Nápoles de Maradona. O pequeno jejum do campeonato italiano terminaria em 1992, com ele novamente sendo o artilheiro da Liga, e com isso recebeu a sua terceira bola de ouro, igualando assim o Johan Cruyff e o Michel Platini. Apesar disso, o fim da sua carreira estava próxima, e a sua última temporada foi em 92-93, quando o Milão voltou a ser campeão da Itália, e tinha uma chance de conquistar outra vez, tinha uma chance de conquistar novamente a Liga dos Campeões, mas que foi, esse título foi perdido para o Olympique de Marseille, nesse ano, em 92-93, que era a grande equipa de Marseille, mas passou-me o nome do presidente de Marseille na altura, que era, já não me lembro agora, vai voltar a vir. E depois, desse título perdido, que seria assim o seu último jogo até, era a equipa do Bernard Tapie, assim é que era, que eu queria dizer, que não me tinha a ideia desse presidente na altura, que era o Olympique de Marseille, que era o Bernard Tapie. E então, como dizia aqui, era o último jogo da sua carreira, e que então depois voltou a apresentar-se oficialmente como treinador, onde rejeitava sempre a ideia de treinar equipas, mas quando começou a treinar os jovens do Ajax e teria a sua primeira experiência juntamente com na seleção neerlandesa, após a admissão de Dick Advocaat, em virtude do fracasso da Europa, do Europeu de 2004. Finalmente, ele parou de jogar aí nesses anos 93, depois de ser vítima de porque os seus tornozelos estavam acabados praticamente, e então tinha sido vítima de muitos anos de pancadas e de cirurgias infelizes. E então depois passou a ser então esse tal selecionador da equipa que Van Basten foi aprovado para o cargo devido à influência de Johan Cruyff, que o considerava como seu mentor. E o Johan Cruyff chegou à seleção como salvador, aquele que seria responsável de devolvê-la a um bonito futebol. Mas pronto, foi assim mais uma recordação deste grande jogador, deste grande craque de futebol, que era o Van Basten, onde ganhou muitos títulos no campeonato italiano, ganhou 3, e as taças também, 2 ligas de campeões europeus, na Holanda também ganhou 3 campeonatos, 3 taças, e depois chuteira de prata em 83-84 com 28 golos, chuteira de ouro com 37 golos em 85-86 e melhor jogador do ano e muito bolas de ouro 3, 88-89 e 92 e por aí fora. Grande craque que foi o Marco Van Basten. E também tenho aqui uma recordação, também já agora vou-vos lembrar, que também nasceu a 31 de outubro, o Simão Pedro Fonseca Sabrosa, mais conhecido por Simão Sabrosa, que também começou a sua carreira que é no Sporting, que é natural de Constantin, Vila Real. É que é foi também um grande jogador português, começou a sua carreira, como eu disse, no Sporting, e depois chegou também no Barcelona, que foi transferido em 99 para o Barcelona e depois voltou para o Benfica em 99, não, em 2001, assim é que foi, que voltou para o Benfica a Portugal, e onde jogou no Barcelona, que teve companheiro como o Luís Figo, também outro grande jogador de futebol no nosso país. O que é que era o Luís Figo? Era um grande jogador também, e também foi bola duro. E pronto, foi assim mais uma recordação da recordação de hoje com o senhor Marco Van Basten, grande jogador que foi esse grande jogador. E pronto, vamos continuar, para a semana haverá mais, não sei ainda quem será, mas será com certeza uma pessoa conhecida. Como sempre, pode ser até um cantor, pode ser um artista, pode ser um autor, pode ser um político, até, claro. Pessoas conhecidas, que me recordo que todas as semanas, espero que gostaram. E foi assim, hoje foi a Van Basten, no 31, neste dia 31 de outubro, que é o último dia do mês. Amanhã, como eu disse há pouco, é feriado. Portanto, já agora vou aproveitar para desejar um bom dia de feriado, porque é dia de Todos Santos e é o dia 1 de novembro. E agora vamos ficar com o JHF para começar esta segunda hora, a terceira hora já, porque já passam 18 minutos das 11 e vamos até ao meio-dia ainda com muita música. Mas para já vai ser o JHF com A Minha Geração. Muito bom dia a todos e boa quinta-feira. se presente. A senhora e o burro, qual dos dois vai à frente? Uma caça, mistério e padrão, e uma vida hipotecada encheu-se de rotina. Começou pelo casamento, uma vida preenchida. Cantaram o JHF e a seguir vem já aí o Paulo Gomes com A Noite das Sete Colinas e a Raquel Tavares Debaixo dos Caracóis. Então até já. Entro pela noite dentro, sem pressa ou vagar. Sigo sozinho entre as luzes ao fio do luar. Uma janela discreta insinua um olhar, um andar generoso no beco que me obriga a parar. À medida que avanço na noite, ele vai adoar. Ei, ei, ei, ei, ei. Um sabor a pecado que se esconde por trás de uma esquina e me agarra ao passar. Dança que avança no poço de angular. Corpos colados, suados e lábios molhados no escuro do bar.

sei onde quero estar. Eu levo dentro do meu peito metade do céu que eu guardei só para te dar. Sabes que mexes comigo, que o jeito que me perde só de olhar. Tua pele suave e morena reflete em mim desejos sem mostrar. És um sonho estrela que conduz, dá sentido à minha vida. São 10 horas e 44 minutos e acabamos de ouvir o Tony Carreira e o Kalema, Quero Estar Contigo. E agora vamos ficar aqui com, vamos ficar com o trio alentejano, com a Menina Bonita, e este vai ser para o Paulo alentejano, que também já me ligou hoje e que está à escuta. Então para ele um muito, muito bom dia e tudo que é de bom. Vamos lá então ouvir o trio alentejano com a Menina Bonita. Ficas mais catita quando a noite chega e está pronta para o banho. Vestido de chita, no cabelo a fita,